ti por um caminho, mas por sete eles fugirão. Pois quem está contigo até hoje nunca perdeu batalha. Virão a ti por um caminho, mas por sete eles fugirão. Pois quem está contigo até hoje nunca perdeu batalha. Nunca perdeu batalha. Nunca perdeu batalha. Fugirão e não resistirão teu poder em...